cabra é um homem da verdade. É requisito básico pra personalidade. Não importa a idade, a cidade ou a nação. Respeito é herança da civilização. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. Não é só na Santana, Leopoldino, Partenon. A honra é coisa muito séria em qualquer região. Aquele safado me deve, deve pra você também. E ainda por cima de tudo, acha que tá tudo bem. É que a taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. Justificativa é o ensino escolar. Não aprendeu a dividir, só quer multiplicar. Amigo, chega de conversa, já estou passando mal. Resolveremos esse cálculo no distrito policial. Porque a taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar.